pela frente, dupla hora até às 13, é via mistério da Rádio Comercial. Fora do habitual, praticamente para variar, hoje não há lista rebelde. De frente é o início da emissão de hoje, FM Mistério da Rádio Comercial. Em descanso está a lista rebelde, em atividade, como era natural, na última semana do ano. E já que nos deu para esta pequena narrativa sonora de 88, Gun Club. Terça-feira, Zona Diferente, FM Mistério da Rádio Comercial, até às 3. Pequena viagem por alguns dos sons que valem a pena recordar de 88, praticamente a expirar. Ontem, as nomeações pertenceram aos Jane's Addiction, Band of Susans, Faith No More, Peter Case, Lai Bach, Richard Thompson, Dwight Yoakam, Webb Wilder and the Beatniks. Hoje, para o início, Gun Club, Jeff Olympias e o mago Kid Congo Powers, mais recentemente entre nós, na banda de Nick Cave. E também ao vivo, X. The Whiskey Go Go LA. Som da Frente, FM Estéreo da Rádio Comercial, emissão de terça-feira. Em atividade ao longo desta semana, antes que o ano termine, praticamente o carro de vassoura de 88. X Live at the Whiskey Go Go LA. Mais daqui a pouco, Gun Club, moda de Juno. Para que ninguém esqueça. Som da Frente, até às 3. Pequena revista, 1988. X, Live at the Whiskey a Go Go, LA. Gun Club, Mother Juno. excelente altura para Breaking Guns voltar à lista rebelde. Why not? Para trás, Gun Club, Mother Juno e X ao vivo, LA, Whiskey Go Go, duas alianças da nossa pequena revisão de 1988. Tal como a rebelde habitual nestas noites, tem interruptor, também estes desfiles têm descanso. Fora de épocas, mas porque o homem qualquer dia acaba e não fica cá para contar, um espaço bem grande e uma homenagem muito tocada de nossa parte para JC, afinal sou eu, Julian Cope. I am thinking of a dream I never had. Now that I am leaving home, all the fears, anxieties are bottled up inside, and the sad and the wondering, the tears I have to hide. Ainda na primeira hora, dedicatória larga e uma pequena viagem pelo repertório de Julian Cope, de Jay-Z, entre a sua assinatura e os Teardrop Explodes. Quem não souber, pergunte. Walking around with my very best friend, she looks com ou sem Teardrop Explodes. A batalha de Julian Cope dura já há vários anos, é praticamente uma década, mais que justificação para a homenagem que o Som da Frente hoje aqui lhe entrega e rende, fora dos juízos de e as visitas ou revisitas de 88. Cope passa pelos anos todos, a menos que vocês não consigam cooperar. Sunspots, do velho álbum Freud, o da tartaruga por cima do corpo nu, ou então Adam Glow. Thank you. termo da primeira hora do Som Diferente, a dedicatória total para JC, Julian Cove. Antes dos álbuns que lhe conhecem mais recentes, alguns mais distraídos de vocês, casos de Saint Julian, ou mesmo do de 88, My Nation Underground, para trás ficaram Freud e World Shut Your Mouth, se bem que este tema não figura no álbum do genérico preferido. World, shut your mouth.